momento som desse jukebox. Tá rolando um rap do bom, então nada troca. Se minha mulher souber que eu tô aqui, hoje tem box. Vai mirar na minha cabeça as panelas de inox. Esquece o cash, vem com nós, depois os acertamos. Piquilos, hermano, só que na banda do bar. No final cê sabe que te considera anos. Sempre se encontramos até comando acabar. Samba de lá, enquanto um samba daqui. Energizo meu ki, nos improviso com a gangue. Tô com os meus irmãos de sangue, tomando a conta do bang. Domino quatro elementos, sou discípulo de Ang. Na busca do Ying Yang, mas só depois do saque, é saque. Deposito até as fichas do Snook. Vim inspirado por Brook, escrevi essa viagem. Se for pra mandar mensagem, me mandem no Outlook. A cara feliz da escolha aí, vai atrever com a perna, já era sua. Tá ligado? Fica famoso na minha. Bem mais que te propor luxo nas mais altas proporções. Sempre que a cadeira eu puxo, eu encho o bucho com porções. Se tiver mana e poções, fico mais bruxo que o Harry. Com um sorriso grande igual o decote da Katy Perry. A caipira de strawberry é pra ela que desperta o love. Assunto aqui tem de sobra, ninguém pergunta se chora. Me diverti e investi, meu celular não existe. Fecho a noite acompanhado dela ou de um engorda. Isso eu só descubro quando tiver indo embora. Hoje eu quero alimentar os gremlins depois da zero hora. É quando eu tô com os amigos que o hip hop inteiro, que eu posso alcançar o céu sem um helicóptero. E todo mundo aqui cabe, só não vê quem não sabe. Tudo tem seu lado bom, se não encontra eu tento. Vê por outra janela sem usar alt-tab. O que acontece em Vegas fica fora do nosso orçamento.